que foi que eu fiz pra você? Mandar o som aqui vir me prender. Que foi que eu fiz pra você? Mandar o som aqui vir me prender. Nasceu um lindo filho que é seu e meu. No final de semana a gente ia à praia, saía pro forró, caía na gandaia. Um amor assim eu só vi na TV, mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver. Sou cachaceiro, sou cabra rapagueiro, mas eu não sou vagabundo. Eu sou do mundo, sou de responsa, eu sou mais um brasileiro com pensão para pagar. Mas já que a gente terminou, não tem mais nada a ver.